da fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado que me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. Salvador não me abandona.